Vamos para uma música nova aí. Falar que quem, infelizmente, tá vazio pra caramba, mas tá do caralho já, isso a gente já gosta pra porra, tem treta nenhuma não. De qualquer forma, muito obrigado a todo mundo que tá aqui. Eu só queria avisar que a gente tem uns trabalhos aí que a gente vem gravando, um disco em inglês e outro em português. Quem se interessar por alguma forma pode procurar na internet livremente, tem todas as músicas disponíveis para download. E tem nosso disco aqui, quem quiser dar uma força, vai ser muito bem-vindo, muito obrigado.